Cristiano é pra trotar, 92. Agora é o 5241 da tribo. Cristiano. É, a Coreia só foi traçado pra vitória da conquista. É, senhora, nosso time é muito mais. Solo Xaner 6210, ingressando na Alfa, boa tarde. Chamante da Juliette, 6210. 1612. Trip 219, após Arbor, direto para Conquista. Após Arbor, direto Conquista. Obrigado, senhor. O horário plano é os... de 1948, senhor. Afirma, a gente vai afastar mais, mal pra isso. Antônia, 1000. 0-1-3, alguém mantém que aviseiro na 7, 1-0. Afirma, 0-1-3. Fala, gol 9-7-5-5, cópia com quem? Gol 1612, passa 12.800. Direto Duna agora. Afirmo, direto Duna. Gol 1612. O TAN 3190 está autorizando a aproximação em LF. Ativo, chamaremos estabilizado. 3190. Boa tarde. Controle instalador 1-0-1-3, boa tarde. Boa Boa! Gol 10 no 3, contato radar. Boa. Juliette Quebec Kilo. Prossiga. Juliette Quebec Kilo está pronto para o lançamento. Livre. Quando o voo na 755, com plano de voo? Voo na 755, já teria a nossa autorização? Sim, 30 segundos para o processo. Passa a foto 306 e a igreja de Rio de Janeiro, 3, 3, 3. Em Salvador, muito bom start, o TAN 3190, Simbra, baixado e travado. TAN 3190, continua a aproximação, aguardando o pista-livre. A sua escuta, 3190. Quebec Kilo está pronto para a descida. Está autorizado, ajuste 10 no 8, informe passando 5 mil, Quebec Kilo. Prato. 90, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 089. Repouso, pista 10, tá 3, 190. 195, decolou aos 110, decimal 8, bom voo. 95, obrigado. Salvador, gol 925. Gol 925 é o controle Salvador, contato radar. Gente, 925. Eu não sei se você está fazendo isso. Quebec Kilo, frequência livre, bom voo, claro. Gol 10013, chame Recife 125. Apenas repete 10013, 258. 251. 251, obrigado. Gol 1612, Duna, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, torre 1895. 1895, chamará, gol 1612, obrigado, até depois. Até. Oscar, Golf, papá, para sua informação, a aeronave da Gol a 8 milhas para o toque na cabeceira 1-0, só está prosseguindo em condições visuais. Chame a torre 1-1895 e solicite instruções. Oscar, Golf, papá. Todo 601, desça para 8000 na chegada Bonf, ajuste no 018, segunda torre, chuva madeira. 8000 na 018, bom. Possível, nós temos comendo autorizado Recife 390, Bucaracaju, Colo 77208. Para a ponte de espera da 1-0, 2-9-5-2-7-6. Midwest com 1018. Papa, autorizado pouso pista 17, vento 150 graus, 099, informo pista molhada. Teve pouso pista 17, acerto o Papa. Gol 1612 no solo 17, libere direita, solo 12119. Pela direita, solo 219, gol 1612, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 099. Decolagem, 10, 5, 4. Na 755, ele mantém cabeceira na zero. Aliás, mantém cabeceira na zero, 755. 2000 e segunda torre, no momento não está chovendo mais. Controle Salvador, boa tarde, 35241. Trip 5241, controle Salvador, meu cordial contato radar. 241. encontra na pista Salvador. Voo 1755, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 109. Decolagem, voo 1755. Luciano, 6143, meu cordial. Acione identificação, desça para 8.018 na chegada bom. Inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Está autorizada a aproximação, ILS. Autorizada a aproximação, voo na 601. Autorizado até 5.000. Airport 1273, this is control. Start the altimeter 1018, clean to 8000, both arrival, runway 10. Golden 601, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895, 601. 10895, Golden 601. Oceano 143, está a 30 milhas, 10 mil, desça sem restrições para 2 mil pés, câmbio. Salvador, Gol no 601, não estabilizado, baixar travado. Gol no 600, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 089. Tive pouso, capitão 1-0, Gol no 601. Sim, autorizado 360, after with the transmissão. Luiz Hugo 10, Dial Leda Bridge, 174, Cancun, 208, no seu controle. Esse é 601. 601, e motivo a perda do 10, conforme a rota o 6201. Solo, boa noite, 5-6, puxa acionamento no 02. Noite 5-6, breve chance, 2 horas. Afirmativo. Noite 5-6, breve chance. Esse é um ataque, breve 5-6. Solo, Salvador, muito boa, Abjet, 7-2-2, Santos, escuta quando pra Copa é Galeão. 3 por Galeão via rota do plano de fundo, nível 360, de atual da pista 10, na Dael Mesa Brisa, Pesulo no 0, SMAP conforme até o Galeão. 5-4-1-5, transponder 208, controle web 6-7-2-2. Chamaremos.